tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. O quê? E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Sua vida a me tocar, como se fosse os carinhos seus. Alô, galera do Vero! Pegando fogo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. que é? Mostra como é que faz. Mostra! Faz uma baila fora, nós dois tá dizendo. Segue isso, seu vagem, coisa de uma vez. Usando o paque, paque, paque, burri, burri. Usando o paque, paque, paque, burri, burri. Alô, Marcelinho! Usando o paque, paque, paque, burri, burri. Show Matheus Barbearia de Nova Timoteua. Sabe, né, e a família dos Canoas, Paula, Joel, Sumaço, Grande, Jefferson, Jama. Sabe o Anderson? Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Moleque lindo, mostra como é que faz. Moleque lindo, mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Sal, sal, sal. Faz cara de mal. Sal, sal. Faz cara de mal. Bora no gingado, bora no caqueado. Bora no gingado, bora no caqueado. Sal, sal, sal. Jogue dar e sal. Sal, sal, sal. O Rodolfo e o Parazinho da CL. Vem me seca na tia. DJ Chifre, porra. O Souza! Eu quero ver você! Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. E galera da Paraty, derrame Sauri de Capanema! Valeu, Salles, da Evelyn Bebeu! Apito, Alângela, o Caio da Zebra, o melhorzinho! Babinha, tu tá carente, precisando de carinho. Babinha, tu tá carente, precisando de carinho. Vai gozar, vai gozar, vai gozar só no dedinho. Vai gozar, vai gozar, vai gozar só no dedinho. Se você tá carente, pode vir com maneirinho. Vai gozar, vai gozar, vai gozar só no dedinho. Vai gozar, vai gozar, vai gozar só no dedinho. Minha fotógrafa! Sal, sal, sal e mais sal. Você me perdeu. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Não deu amor em mim. Só os caras doidos jogam a mão e... Olha meu parceiro, sal, o Neto Show. Sal, sal. Vale, ficamos barbearia alfa e estilo de peixe. Sal. Peixe boia. Opa, e a galera de Nova Timoteua também tá aqui do lado, valeu! Ela roda a cidade inteira, fica comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Hoje o garçom Pepsi é o responsa. Tá endoitando tudo com seu parceiro Ari. É muito rock, papai. O som tá muito alto, papai. Vai. Sério, tô curtindo e assim, né? Agora eles estão bem acompanhados. Isaac, meu irmão, pelo amor de Deus. G. Renato Pop da R. Vox Projetos. E a galera do Bonito, Renato. É muito bom. Enquanto o som do paredão toca, você bate o seu batom de sereia. Vocês, a Tainá, a Tassiane, a Tamires. Alô, Gigi. Enquanto o som do paredão. DJ Yud é o brabo, porra. DJ bota o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Eu sento e me acabo. Eu sento e me acabo. Eu sento e me acabo. AK-47 é o porte do homem. E se o brasileiro arma israelense, antes de vir pra base tu fica de canto. Marca dois minutos, olha tu. Joga! Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal. Acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. Lava Jato, Vitinho, Romi, a diretoria. Rosto raro lá de onde é meu. Parece que nem fala, parece que dá ideia. Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca. Nem foi no ouvido, já tá me citando a beça. Nem foi no ouvido, olha o dedinho. A perereca tá dizendo que tá sentada na minha vara. A perereca tá dizendo que tá sentada na minha vara. Tá apaixonado? O quê? Tá apaixonado? Babaca, fica cinco minutinhos com o celular dela que passa. Sheila da Musa PDB pra gente na área. Cinco minutinhos com o celular. Ei, Sheila! Tá apaixonado? Babaca. A mulher que você compôs sua artesinha nojo no baralho, viu, meu irmão? Cinco minutinhos com o celular. DJ Udial. Derrame Saudi, o Alan e o Doutor Apito ali do lado com a gente. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town. DJ Udial Bravo, pô. Bota a dancinha e vem fazendo caquinhado. Bota a dancinha e vem fazendo caquinhado. Joga. Bora, bora, chama só no caquinhado. Chama, chama, chama. Eu tô com saudade daquela sintaquinha. Da pra ela em barbearia, a mulher que manja nos cortes da cidade do Bonito. Ellen Dias por ali, ó. Vão projeto. DJ Marcos Cauê. DJ Hailson. Dori, dori, dori, dori. Tô querendo te beijar. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa. Minha menina, eu te peço então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa. Minha menina, eu te peço então volta. Alô, Ellen! DJ Hailson! Seu do gato! O Búfalo DJ Darlan. DJ Darlan. Dali Darlan. aqui. O teu carinho é tudo que eu procurava. És a mulher que conquistou o meu coração. Eu sei que é difícil assumir uma relação. Tia, bicho ali. Toda certeza que eu fui feito pra ti. Não vá duvidar, ninguém duvida. Amor, escuta, é só tu e eu. Para sempre tu e eu. É certeza que eu fui feito pra ti. A minha princesa, você foi feita pra mim. Não vá duvidar, ninguém duvida. Se faz doido, tá todo mundo ali, a pressão. Fala, Maicon! Tô sabendo que hoje é despedida do piloto. É, piloto, porra, qual foi, meu irmão? Mas nossa. Você veio dizendo eu. O piloto Cebola! O homem que faz os periquitinhos chorar. Caio da CL, J. Silva, Alaf Santos. Por tudo que... O Mailo Corales de Capanema, você tá aí, Mailo? Cadê você, garoto? Eu te juro, não deu, meu. Você me enganou, me deixou triste. Sinto muito, não deu, meu. Te dei o céu, a lua, o meu mundo. Você só me fez sofrer. Você me feriu. Banda Rister, Banda Rister, um tremendo. Chamaria os vagabundos de luxo de Nova Timoteu, amigo! Já escolhi o que eu vou dar pra ela. Pega. O meu presente é o melhor que tem. Ai. Quando tu tá na onda, me chama. De Nova Timoteu, é? É só cara de anjo, bicho. Oi, acabou a água, toma banho de leite, acabou a toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. E acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Ano passado eu já taquei, esse ano eu taco de novo. Tá carente, leite quente. O Neto Show danado de Nova Timboteu. Tá carente, leite quente. Estou na área da terra do Festival do Mingá. Agora, pai. Babando, ovo, tu tá, tá carente, leite quente. Vem babando, ovo, tu. Esse é o DJ, já tá dando. Quem sabe isso aqui? Eu fiz um pé. O quê? A grama da verdinha, um real. Eu fiz um pé lá no meu quintal. Tô vendendo a grama. Uma etapa lá no sofrimento. Só sabe mesmo quem passou. Uma gestão na casa de pedra só me serviu pra ver quem fecha e não fecha. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta. Se tiver alguém do Flamengo, dá um grito aí que eu quero ouvir bem alto. Se tiver algum torcedor do Corinthians, faz barulho. E quem gosta de rock doido aí, dá um grito. Eu não quero nem saber. Só no baile é prima de ontem. tá muito escroto esse uso aqui, ó. Júnior Bolim! Essa tá melhor. Opa! Bora, Toninho Cabão! Bora pra cima, cachorrão! Galera do Frango. Solo my love, my John. Solo my love, que gol. Marquinhos, você deixou. Bebel da Paraty, derrame saúde. O doutor Apito de Capanema, obrigado, viu, Bebel? Valeu, Apito! Solo my love, que gol. Já já vou chamar o Nilson pra cantar. Nilson! Tchau, oh, my baby. E maestro, o cara que gravou a música tá ali, ó. Tô pensando aqui. Bora! Vai, cachorrão. Tô pensando aqui. Chama as novinhas. Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você, novinha? Faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que é hoje que vai... Vitor! Hein? Me diz. A Dani já tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macetinho, só não pode se apaixonar. A Dani já tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macetinho, só não pode se apaixonar. Que a Dani se apaixonar. Sem parar mesmo. Cheio de avião, DJ Ives e MC Dani. Que mistura louca. Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, mexendo o bombom. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz maior tempão que eu tô aqui de olho em tu. As amiguinhas, olha só, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado, doido pra saber. Será que é hoje que o DJ... O organiza! A organiza tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Pode não! A organiza tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Que a Dani se apa, se apa, ela se apa. Agora na pino piseiro, chama! Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Faz tempo quero falar com você. Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. E se tu ainda não... Dá uma chance pro cara, porra. Tem como eu voltar pra você. Alô, meu parceiro Vero. Volta pra você. E volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você. Como eu voltar pra você. Oh. que terminou. Se tu não aguenta me ver solteiro, se sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro. Ô, me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer. Chamei logo os amigos e chamou as amigas, mas tô um videozinho pra você se arrepender. Aí foi só um stories e com o paredão ligado e as garrafas de gin. Foi só um stories e quando tu viu a novinha bateu saudade de mim. Solteiro, se sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro. Ô, me largou na quarta, eu comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer. Eu chamei logo os amigos, que chamou as amigas, mas tô um videozinho pra você. Quem sabe canta assim, ó. Aí foi só um stories, com o paredão ligado e as garrafas de gin. Foi só um stories, e quando tu viu a novinha bateu saudade de mim. Aê, aí foi só um stories, com o paredão ligado, meu atacante. Foi só um stories, quando tu viu a novinha vem ligar pro Natanz. Essa aqui, ó! Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou. Ficaram otário, vacilão, esse infeliz não te merece. Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de vez. Já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem. Deixa, deixa! Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Não sou esse palhaço que só te enganou. Deixa eu ser o teu amor. Ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor. Não sou esse palhaço que só te enganou. E é mais um ano de jeito. Pressão, chega aqui, pressão! Bora, Carlinhos! Matandinho falando de amor. Eu sei que ele te machucou. Eu sei que ele te enganou. Que cara otário, vacilão. Infeliz não te merece, não. Davidson, eu cheguei e tô querendo ficar de vez. Já fui enganado também, mas juro que eu só deixa, deixa. Toca, se vai. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Não sou esse palhaço que só te enganou. Ser o teu amor, ser o teu amor. Eu não sou esse palhaço que só te enganou. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném, bota bebê. Me diz! Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném, se não for você. Diferente de tudo, diferente de todos, DJ Iris e DJ Guga. Respeita, Simba. Só você, pro meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer. E aquele? Aquele abraço, só você que tem. Já, já tem. Beijo só você que tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Eu tô com saudade. Bora, Isaac! Sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota... Segue um pouco o tiro, Sidney! Bebê, você! Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Vai, vai, vai! Yeah.

Tô mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó. Só não posso esquecer da minha eguinha Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó, Pocotó. Minha eguinha Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó, Pocotó. Minha eguinha Pocotó. O jumento e o cavalinho, eles nunca andam. Ah, é? Quando sai pra passear, levam a égua Pocotó, Pocotó. Contando os plaquê de 100. Vai, nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem bandido. RR tem também. Joga tudo, quem sabe o gritinho. O gritinho, o gritinho. Vocês, vai. Pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. Vamos beber, eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber, yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto. Vamos beber, nós vamos curtir a vida. Vamos beber, eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. É festa no verão! Hoje à noite eu vou sair, eu quero encontrar o amor que eu tanto espero e vivo a procurar. Liberar meu coração desta triste solidão. Quem quiser sair comigo é só me dar a mão. Eu quero desfrutar o mundo de prazer, dançar agarradinho com você. Eu fiz uma fogueira esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro, o maestro me ensinou. Mãozinha lá no alto, a mãozinha vai pra cima. Joga a mãozinha pra cima e bate a palma na mão. Já, já, já, já, já, já, já, já. Quem é do Paysandu dá um grito. Muito baixo, muito baixo. Dá pra ser mais alto. Quem é do Paysandu dá um grito. E quem é do Clube do Remo faz barulho. Joga a mãozinha pra cima, a galera do leão. Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Bora, bora, bora, detuna. Simbora, moçada, segura a pisada. Só na zabumbada, só na sanfonada. Tem quadrilha, tem festa lá no arraia. Nós vamos dançar, vamos botar pra quebrar. É quebra pra lá, é quebra pra cá. Nós vamos ganhar em não é essa aí não, essa aqui vai pro meu parceiro Bernardo, lá do Maranhão, maestro! Oi! Pra dançar gatinho, bora! You look at me, babe, I wanna catch on fire. E aí? Nilson. Essa David, essa aí tem que tirar o chapéu. Estive parabenizando a galera da Fiorino. Ainda pouco estive aí, não foi? Ate pra porra, viu, meu irmão? Aí ele falou, Darlan, quer que eu aumente mais um pouquinho? Eu falei, tu tá doido, desgraçado? Bora, meu DJ, pressão, alô, galinho! isso. Procuro no meu quarto a minha amada. Sinto o cheiro do teu corpo. Na luz eu vejo a sombra do teu rosto. Tá. Essa mulher que me abandonou, machucou meu coração. Adoro essa mulher, não consigo resistir. Só quero te amar, vou esperar você voltar. Vou te amar como a primeira vez, amor ardente. Essa vai pro meu sogro Fernando. Fogo nessa mulher, vou dar um banho de língua quente. Vem no meu! Meu bem. Paraty, Derrame Saúde. Veio de Capanema pra curtir o DJ Darlan e o DJ Davidson. Junto com o Jefferson Top, com o Carlinhos Pressão. Vou tocar pra ele essa guia. Meu parceiro Bebel está aqui com a gente. Um abraço do Darlan, do Davidson. Tamo junto, a Paraty bate de verdade. Os caminhos que levam até o céu ou até o chão. Entre a dor, o desejo, o prazer e a sedução. Existe amor e paixão. O medo de se perder e a eu também de se encontrar dentro do seu coração. Carência, apego. Dentro do seu coração, medo, ilusão. Meu prefeito Anderson de São Miguel do Guamá já tá aqui do lado, viu, maestro? Tesão. Esse aí, meu irmão, tem que tirar o chapéu. Delírio. Eleito com maior número, esse aí é do povo. Alô, meu prefeito! Nas paredes do peito, dentro do seu coração. São infinitos mistérios que estão escondidos no coração de uma mulher. O prefeito Anderson, o Cebola tá ali com a gente. Ei, Cebola, qual é, meu? Sou Mel. Bora, Bailo! Alô, Célio, tô curtindo. Alô, Sidneia! Bailo Colares. Quantos mistérios tem o coração de uma mulher? Fiorino Brutamor. Essa aí é pressão, viu, Carlinhos? Que levam até o céu. Ou até o chão. Entre a dor e o desejo, o prazer e a sedução. Paixão. Medo de se perder e a coragem de se encontrar dentro do seu coração. Carência, apego, ódio dentro do seu coração. Angústia, medo, ilusão. Sempre meu secretário dentro do seu coração. Paixão. Alô, minha fotógrafa. Delírio. Você tem meu respeito. Delírio.